mesmo que por lutas eu venha passar. Sinto a tua mão, não vou desanimar. Sei que estou segura em ti, vou descansar, pois eu sinto.